Deus, cercado está de querubins e anciãos. Santo é o Senhor Deus, por sua voz dos querubins, os anciãos diante do trono de joelhos, de joelhos. De hoje em diante, esteja na presença de Deus, de joelhos, de joelhos. Joelhos se dobrarão. digno, Senhor. Adore o Senhor Jesus, porque Ele te livrou do inferno. Só tu és Deus, Senhor.